Não. Vem me dizer que o bagulho é fácil, que não é fácil não, tiozão. Ainda mais se você ficar sentado aí esperando o barato cair do céu, entendeu? Não. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Você tem que correr, tio. Senão você não consegue nada. E também não é difícil. Tá entendendo? E se for difícil, não é impossível. Porque pra Deus nada é impossível. Vamos cantar pra ver se a vida muda sem descanso, sem parar. Porque a batalha continua, é nós que dá. Os guerreiros na responsa, os merecedor. O que é a sua recompensa? É simples, é só fazer a nossa parte. Enfrentar os obstáculos com força e coragem. Então luta, porque tudo é possível. Só depende de nós e os venenos vira alívio. Persisto, eu vou buscar felicidade. Nos corre fazendo por onde um dia fica suave. Com fé em Deus meu, o ser superior. Seja do bem também, muito amor. E vai ficar melhor fazendo os corre certo, dando valor ao seu suor. Fica de boa, é o que eu quero. Não que eu seja 100%, todos nós temos defeito e o sentimento é sincero. Tento me convencer de que é tão simples, tão simples. Buscando forças de um ser que é superior. E pra vencer não é fácil, então persiste, então persiste. Eu vou correr, buscar, lutar, não importa onde for. Tento me convencer de que é tão simples, tão simples. Buscando forças de um ser que é superior. E pra vencer não é fácil, então persiste, então persiste. Eu vou correr, buscar, lutar, não importa onde for. A vida é complicada, mas eu vou caminhando. No rap é nós que tá na conquista do sonho. Ei, mas eu não tô viajando. Seja como foi, pelas mini pros mano. Eu só quero ter meus bagulho, ser merecedor e ser motivo de orgulho. Tio, então convence os menino. Passo o rádio lá que aqui tá tudo tranquilo. Por onde eu for, pra mim é suave. A mesma humildade com a maloqueiragem. Então eu vou fazendo minha música com amor. Que é sem terror, eu vejo quem é merecedor. Buscando força, porque a vida não é fácil. Fazendo minha parte, tipo homem de aço. Tento me convencer de que é tão simples, tão simples. Buscando forças de um ser que é superior. E pra vencer não é fácil, então persiste, então persiste. Eu vou correr, buscar, lutar, não importa onde for. Tento me convencer de que é tão simples, tão simples. Buscando forças de um ser que é superior. E pra vencer não é fácil, então persiste, então persiste. Eu vou correr, buscar, lutar, não importa onde for. É isso, meu querido. É isso que todo mundo tava querendo. Que você levantasse e seguisse em frente, tio. Demorou, hein? Assim que é, com ele eu sigo em frente. Assim que é, com os manos a corrente não quebra. Faço minha parte, então luta. Faz sua parte, mano. Eu tô no jogo, sem descanso. Sem parar no correr, eu não mosco. Tente acordar, tente acordar.